Oi, eu sou Priscila Carvalho, vivendo Magenta, e essa é a lição de número 84 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Na lição de hoje, nós vamos revisar duas lições, a lição de número 67 e a lição de número 68. Lição 67. O amor me criou como ele mesmo. Eu sou como meu criador. Eu não posso sofrer, eu não posso experimentar nenhuma perda e eu não posso morrer. Eu não sou um corpo. Eu quero reconhecer a minha realidade hoje. Não adorarei ídolos, nem erguerei o meu próprio autoconceito para substituir o meu ser. Eu sou como meu criador. O amor me criou como ele mesmo. Talvez aches estas formas específicas úteis para a aplicação da ideia. Que eu não veja nisso uma ilusão de mim mesmo. Ao olhar para isso, que eu me lembre do meu Criador. Meu Criador não criou isso como eu o vejo. Lição 68. O amor não guarda mágoas. Mágoas são completamente alheias ao amor. Mágoas atacam o amor e mantêm a sua luz obscura. Se eu guardo mágoas, estou atacando o amor, portanto, atacando o meu ser. Assim, o meu ser vem a ser alheio a mim. Estou determinado a não atacar o meu ser hoje, para que eu possa lembrar quem eu sou. Estas formas específicas para a aplicação dessa ideia poderiam ser úteis. Isso não é justificativa para negar o meu ser. Eu não vou usar isso para atacar o amor. Que isso não me tente a atacar a mim mesmo. Citação do dia. Deus é a luz sobre o meu caminho. Existe sempre mais em cada situação do que enxergamos. Toda pessoa carrega dentro de si uma semente de Deus e cada aspecto de tempo e espaço carrega o potencial para um desdobramento milagroso. Não é o que está acontecendo do lado de fora. Mas como nós vemos isso desde o lado de dentro, que determina a nossa graça dentro de cada situação e a alegria que tiramos disso. Eu posso ver através dos olhos do mundo ou eu posso ver através dos olhos do amor. Um produz escuridão, enquanto o outro produz luz. Hoje eu faço a escolha pela vida e por amar. Que possam as mãos de Deus estarem sobre meus ombros para que eu possa sentir seu amor. Que possa a luz de Deus estar sobre minha visão para que eu possa ver as coisas como elas verdadeiramente são. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Reflexões e Devoções Diárias de Marianne Williamson. Deus é a luz sobre meu caminho. Tudo de bom, tudo de lindo, um beijãozão. E até a próxima lição. Tchau, tchau.